Mr. Moss. Sitiada pelo exército inimigo. E o que aconteceu? Eles foram acabando com as criações. Foram matando os animais para comer e a fome chegou num ponto que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. E diz também aqui no Grande Família que um punhado de cerco de pão valia 5 peças de prata. Eu não sei o que você fazia com um punhado de cerco de pão. Confesso que eu não achei uma resposta para isso. Mas a verdade é que a fome começou a assolar de uma forma muito grande aquela cidade. E eu quero mostrar para nós nessa noite como vale a pena a gente crer em Deus e confiar em Deus, na sua palavra, no seu poder, e que nós não devemos reclinar os nossos ouvidos à voz dos profetas da descrença. E como hoje, nessa noite, eu convidei você a dizer o seu nome, né? Não pergunte como Deus faz, mas creia que Ele faz. Esse texto nos dá a prova bem clara disso, de que quando o Senhor quer agir, a Bíblia tem uma promessa que diz: agindo eu, sem impedir. E veja que a fome chegou a um ponto tão desesperador naquela cidade, que eles chegaram no ponto de duas mulheres combinarem: olha, você tem o seu bebê, vamos morrer de fome, vamos fazer o seguinte, vamos matar o seu filho e nós vamos cozinhar ele. E foi o que fizeram. Fizeram uma carne de panela do bebê. Cozinharam o bebê, é o que a Bíblia diz. E o acordo foi assim: e amanhã, quando a fome apertar, você traz o seu filho para que a gente também mate e o cozinhe. Irmãos, eu confesso que eu não vi nada tão aterrorizador em exemplos de fome, né, como esse aqui que a Bíblia está citando. E a verdade é que o rei, e aqui que eu quero chamar a nossa atenção, para a verdade é que a Bíblia mostra para nós e que nós temos que tomar cuidado de observar as coisas Deus tem para nós e que Ele fala ao nosso coração. E o maior erro, irmão, que nós cometemos é quando nós achamos que a nossa razão tenta justificar como é que Deus vai fazer. Quer ver um exemplo prático? O servo que Jesus encontrou no caminho, pegou um pão de ótimo e mandou ele no tanque se lavar. A nossa lógica é dizer: mas como é que tem esse barrinho aí? Né? E por que lá no tanque? São instrumentos que Deus usa que não nos cabe perguntar o porquê, mas que nós entendemos uma coisa: creiamos que Ele faz e Ele fará, e Ele certamente te abençoará nessa noite. Amém? Vejam que a fome começou a apertar de uma forma tão terrível, e o rei, andando pelo mundo de palácio, ele contemplava na sua agonia o desespero e a fome daquela cidade. Uma cidade condenada a morrer, ou de forma que saísse dos muros dela, morreria a espada do inimigo. E de repente ele viu aquelas mulheres numa aflita discussão, e essa mulher bradou, dizendo: ó rei, acorde-me. E ele perguntou: o que tem? E ela contou o acordo: matamos o meu filho ontem, comemos, e hoje era a vez dela entregar dela e não quis. Respondeu. Diz o texto assim: o rei fala: da onde que eu te acudirei? Se o Senhor não te acudir, de onde que eu poderei te acudir? E se nós olharmos, irmão, o rei fez uma liturgia certinha. Ele confessou o nome: se o Senhor não acudir, da onde que eu te acudirei? Daquele desespero que podia olhar naquela circunstância, todo aquele quadro, puxa, esse rei fala de Deus. Esse rei está crendo em Deus. Esse rei, olha bem, ele disse uma palavra que o Senhor já me disse. Quem é que ia fugir? Ah, irmão, eu quero dizer para você nessa noite: quantas pessoas expressam uma liturgia bonita, falam as palavras mais poéticas da Bíblia, mas de repente o seu coração não tem nada a ver com a música? Isso se revelou no texto seguinte, quando o rei ouviu a desgraça daquela mulher. Diz o texto que ele rasgou as suas vestes reais e por baixo ele trazia sinistro sobre sua carne. O que era isso? Ele trazia as vestes de saco, de humilhação. Quem olhasse e arrancar as vestes, veja, ele ainda profetizou o nome de Deus. tudo de humilhação, desde que ele não se cobra de saco e jejum. Mas não adianta ter a liturgia e não adianta ter o paramento. Aquilo que Jesus falou. O povo me honra com o lado, mas o coração está muito longe. E vejam nós, e aqui mostra uma coisa que nós temos que entender. Que aceitar Jesus todos podem aceitar. Dizer que creem em Deus todos podem dizer que creem. Mas aquelas pessoas que aceitaram Jesus vêm à igreja, mas nunca mudaram as suas velhas práticas de viver. Né? E a crente que tem aquela fé mística, supersticiosa, né? E a crente que, né? Você fala alguma coisa e diz assim, não, eu não sou supersticioso, mas essa é a vida da vovó. Cuidado. Essa tem que ficar intocada. E quando você diz alguma coisa, ele dá três batinhas, né? Pistola. Não tem crente. Tá? E ele consulta o seu horóscopo, né? Eu chamo de a caixinha de promessa o horóscopo do peixe, né? Que ali ele fala, olha, tem que ver qual é a promessa para mim hoje. Ah, sim, ele já pensou nisso. Está valendo isso. Mas o que me preocupa é que eu não vejo a caixinha do deserto. Tá? E muitas pessoas, irmãos, têm um paramento, se vestem num paramento de que quer dizer Deus, expressam uma liturgia bonita, maravilhosa, mas nunca teve o coração quebrantado e nunca realmente abandonou a velha natureza. Eu lembro uma vez quando eu estava indo para a igreja, eu vi dois sujeitos correndo atrás do outro com o marido. Estava batendo no outro e ele parou e disse para mim, passa por. As suas decisões, a sua empate, a sua autoridade, tudo que ele tinha, ele depositava sobre os braços desse conservo. E agora você pensa assim, e Eliseu disse assim, olha, e quando vocês ouvirem o pasto, eis que vem aquele que o rei mandou para tirar minha vida. Quando ele vier, empurrem, fechem a porta, empurrem ele com forte tudo para fora. Mas quem é que contou para Eliseu isso? Eu quero dizer para você nessa noite, quem tem intimidade com Deus. Deus nunca fica dizendo isso. Deus sempre fala. Deus sempre responderá. Deus sempre agirá. E dito e feito, daqui a pouco eles estão reunidos na casa da oração com o profeta. Interessante que os líderes não estavam junto com o rei, porque esses líderes que estavam com o profeta, eles tinham o coração voltado a Deus e queriam ouvir as verdades de Deus para o coração deles, dentro do mesmo cenário de fome e de morte que os cercava. E agora o profeta diz que o assassino vem. O assassino é repreendido de volta. E mais tarde vem o rei. E talvez você pensasse assim nessa noite, agora sim, ah, vai dar uma briga aqui. O profeta vai dizer um monte para o rei. O profeta vai esculachar o rei de cara arado. Mas o profeta, aos olhos comuns, quem pensasse numa calorada discussão, o profeta de Deus, quando abre e escutado, ele profetiza as verdades de Deus. E o profeta disse assim, fica sabendo. Quando ele encontrou o rei deu no ponto dele o caminho. Fica sabendo. Que amanhã haverá uma medida de farinha, haverá duas medidas de trigo, de cevada, tantas medidas disso. E aí o capitão, amados, aqui está uma das coisas que nós temos que aprender. Quando a gente resolve trazer Deus ao nosso nível, aí que está o perigo da nossa fé. Nós entramos aí com o profeta da descrença. E Deus jamais vai se sujeitar ao nosso nível. Por isso que eu te disse nessa noite, não pergunte como é que Deus vai fazer, mas creia que Ele vai fazer. Aleluia! E o capitão diz assim, ah, mas amanhã haverá trigo, cevada. Mas nem que se abrisse a janela dos céus, verdura. Mas nem que Deus fizesse chover uma chuva da cobra. O capitão diz, nunca se poderia fazer isso. Sabe onde que nós corremos o perigo? É quando nós queremos equiparar a ação de Deus à lógica do nosso raciocínio. E eu quero te recordar nessa noite que a palavra de Deus nos ensina que assim como os céus dos céus não podem conter a glória dele, tem um versículo que nós vamos repetir, vamos gravar no coração. Você pode me ajudar? Amém. Vamos falar juntos. Assim como os céus. Assim como os céus. Não, está baixo. Assim como os céus. Assim como os céus. São muito mais altos que a terra. São muito mais altos que a terra. Os meus caminhos. Os meus caminhos. São muito mais altos. São muito mais altos. Não queira trazer Deus à razão da sua lógica. Não queira trazer Deus, nós achamos, não, mas eu já pensei em todas as probabilidades. Mas será que Deus, olha, eu acho que o Senhor não tem uma solução melhor que a minha, não. Porque com a minha inteligência eu já pensei nisso. Olha onde? Eu acho impossível. E o capitão agiu da mesma forma. Eles então semear a descrença. Diz que nem que Deus abriu a janela do céu. Poder-se-ia fazer isso? Ai, irmãos, eu acho maravilhoso quando a gente está na obra de Deus e crê no plano de Deus, no propósito, no projeto de Deus, e quando se levanta os profetas de descrença. Isso para mim soa como música nos meus ouvidos. Sabe por quê? Porque se o teu projeto está na direção de Deus, entrega para o caminho do Senhor, confia nele. E ele tudo fará. Amém! Então não queira pôr a tua lógica para questionar as coisas que Deus tem feito para nós. Vejam que agora os homens de Deus estão reunidos E o capitão diz: jamais se poderá fazer isso. E o profeta olha para ele e diz: sim, amanhã na porta da cidade de Samaria haverá trigo, haverá cevada, haverá verdura, mas você não comerá. O capitão, por certo, olhou e disse assim: ah, eu não vou comer, mas duvido que vocês também comam. Só que eu quero te ensinar uma coisa quando Deus fala. Creia que ele está. Não pergunte como, da onde, por onde, mas ele fala. Aleluia! Ele faz. Eu lembro muito da história da nossa ponte da Bíblia. De vamos orar, fazendo dar uma ponte. De vamos orar, vamos orar. Eu lembro que tu falou para mim, sentadinho, passando isso aí. Né? E um dia, quando chegou, a gente se esperou, eu não acredito, vamos orar. Aí eu falo assim, abriu a janela. Mas olha que apertada, tá aí. Aí eu disse assim: vocês creem que Deus nos dará antes de um dia? Aí eu escutei uma palavra de fé no lar. É bom nós já pensar em fazer garagem, então, né? É como aquele irmão, na seca de um lugar, foi feito oração para chover. E foi o único irmão que veio com o guarda-chuva no pulso. Olharam para ele e riram: tá estranho? Vai estar sempre, você vem de guarda-chuva? Mas não foi orado para chover? E foi o único que não se olhou. Mas, vamos aprender mais uma coisa. Olha para o teu irmão agora assim, outro detalhe importante. Deus escolhe as coisas. As coisas. E os métodos. E os métodos. Mais incríveis. Os mais loucos. Para confundir. Os mais sábios. Amém. Veja o que acontece. De repente, o capitão diz: não. Não, mas é impossível. O profeta diz: amanhã. Mas você não corre. O capitão diz: mas eu também não. Vocês também não. Só que na calada da madrugada estava todo o exército de Samaria acampado. E diz o texto da Bíblia que o Senhor fez ouvir um grande ruído de carros e cavalos. E o exército que cercava Samaria de si, ouvindo aquilo, disse: o rei de Samaria convocou todos os exércitos das nações vizinhas, dos egípcios e de todos os reinos. Eles vão nos massacrar. Vamos correr. E correram e deixaram tudo, as tendas, os animais, o mantimento, a provisão, o ouro, a prata, as fazendas, tudo. Olha que maravilha. Mas havia as coisas mais loucas ainda. Havia quatro leprosos dentro da cidade. Eles olharam e disseram: bom, se a gente ficar aqui, vamos correr de fome. Se a gente sair lá para fora, também vai morrer. Mas pelo menos vamos morrer com a areia cheia. Vamos morrer aqui com isso. Saíram da cidade. Chegaram no arraial. Olharam o ouro nas tendas, a prata, o ouro, a prata, os animais, a verdura, tudo estava no cara. A planta. Lá está cheio de trigo, de farinha. farinha e trouxemos até um povo aqui e pusemos aqui na porta da cidade para ver que é verdade. E o profeta falou? Amanhã haverá uma medida disso, duas aqui. Deus não usou quatro leprosos. O que que quatro leprosos tinham aqui? Eles saíram. Bom, vamos ficar aqui morrendo de fome. Vamos lá, pelo menos, morrendo aberto. Mas uma vez o profeta da descrença levanta o resto da coisa. Pois mentira. Não vão porque eles se esconderam nos campos. E quando vocês saírem para ir lá buscar comida, eles vão matar a todos. E os quatro arautos disseram assim: o arraial está vazio. E o povo olhou assim: vamos. E agora? Vamos tentar ouvir da nossa igreja. Vai de frente, vai avançar. Saiu do corpo. E o capitão olhou e falou para o capitão: segura o povo na porta. E o povo saiu correndo, atropelou o capitão pisoteadamente. Foi a primeira pessoa que eu vi morrer atropelada pela bênção. Irônico, né? Mas cumpriu o que o profeta disse. Você não comerá. O professor não disse o mesmo, né? Então, irmãos, quando Deus fala para você, você vai fazer isso? Fala comigo. Se Deus diz, você não fará isso, põe o mesmo chão. Para que peça para entender o porquê. Vejam o que nos ensina esse texto. Nunca traga Deus ao nível da nossa existência. E se Deus escolhe as coisas outras para confundir, sabe? Fica sabendo que Ele tem projeto. Ai, eu lembro de um fato quando o capelão já era coberto. Tinha um moço que tinha um câncer na garganta. E ele estava sentado na portaria chorando. E a enfermeira me disse assim para mim: capelão, conversa com ele. Eu conversei com aquele moço, ele era um pescador do litoral de Santa Catarina. E ele disse: pastor, olha, eu estou assim, o doutor falou que vão me operar, vão me pôr tudo de metal, então não vou mais poder falar. Eu não vou poder mais cantar. Eu quero servir a Deus. Naquela manhã a gente dizia para ele: creio no Senhor Jesus, será salvo tudo para casa. E ele recebia a oração da fé. E ele então virou aquela assistência de capelania à noite. Ele era o maior evangelista que eu poderia ter. Ele chegava a me entregar mais de 1000 boletos por dia. E de noite ele ia dar água para os doentes, entregava por ele. E orava pelos doentes. E um dia eu não vi mais ele. Perguntei: escuta, eu estou lendo. Ah, mas eu acho que o santuário dele. Doutor, que bom. Que bom, se para mim, entrega. Pensei, ele partiu. Mas fez a honra de Deus. E um dia, quando eu estava entrando, depois de uns meses, ele escuta aqui, escutar, escutar em mim: pastor Luiz, pastor Luiz. Olha o aqui. Eu ri, mas esse é rapaz mesmo. Eu olhei para ele: mas você não morreu? Esse mano bateu em mim. E ele estava com o rosto tudo bonito, perfeito. E disse: pai, tu vai lá falar com o doutor que ele está lhe dando bronca. Ele quer saber que tratamento que eu fiz, abriu minha boca, ele virou uma vez. Quer saber que tratamento que eu fiz, que eu estou bom, que químico que eu fiz, que radioterapia que eu fiz, não é que eu fui fazer tratamento? E eu disse para ele que não fiz tratamento nenhum, que foi Jesus que me curou. Vai explicar para o doutor, eu não podia comer nada, agora eu posso comer tudo, de graça, posso comer tudo, né? É na hora do almoço, então vamos. Vamos numa churrascaria, eu sentei na frente dele, assim, pô, eu quero ver. Gente, eu tinha o primeiro corpo que não almocei, na que eu disse, meu nome, para amanhã. E ele comia de tudo. Pastor, esse aqui está tão bom, pô. Vou comer mais um pedacinho, quer comer? Vou comer esse corte. Deve se encher assim: ô, estou indo. Está vendo, Deus? consumidor. Cuidado, a nossa lógica pode nos levar a desastres. Mas como é que Deus vai fazer isso? Eu quero dizer nessa noite para você. Eu não sei, viu? Mas ele faz. Amém. Eu tenho certeza. A sua vida pode estar cercada por várias exércitas. As portas da sua cidade podem estar bloqueadas. Mas tem muito menos que diante de ti não se abrir o mar, Deus fará você andar. Então, deposita o meu coração, descansa em Deus. Entrega esse caminho, deixa que ele faça. O pastor, como é que vai ser? Sim. Eu estou pedindo prosperidade para a obra da Ribeira, para a obra do Cerro Azul. E estou feliz que nós já temos lá 16 alunos na escola dominical. Estou feliz porque os presentes estão lá. Estão servindo a Deus e aprendendo a palavra e tendo compromisso. E eu quero dizer para você nessa noite, não faça como um capitão, mas dá logo que Deus vai fazer isso. Eu lembro que a história era com Deus. Muitos não creram. Quando eu disse, vamos então orar para Deus, para Deus. Quando eu comecei a fazer garoto, eu olhava para mim, mas é a pública. Eu estava andando em algum lugar. Em algum lugar do céu, ela vai cair aqui. Pum. Então, em ônibus, falou assim, mas ela está voando? Está voando. Quando você vai fazer a obra de Deus, deixa eu falar com vocês. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, não se assuste com o barulho do exército. Assim. Creia que você tem um Deus que te dá aleluia. Ele te chamou, ele vai te dar todas as condições para você fazer. E quando todos os exércitos da dispensa se levantarem, quando toda a orquestra da dúvida ecoar, lembra aquele menino que fala muito lindo assim. Andou-se nele a voz, que é a voz do Senhor. Eu louvo a Deus por todas as coisas, quando os profetas de dispensa se levantam. Firme dá teu coração a Deus. Você cantará e entoará o louvor do seu nome, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você está. Creio em Jesus. Amém. Então não tem como é que vai ser? Creio que será. Deus no propósito dele. Né? E o capitão contexto que o profeta diz. Amanhã você vai ver. Mas você não conhece. Interessante que até o rei, né? Que tinha todo o paramento, toda a estampa de alguém, se o Senhor não nos acudiu, rasgou as vestes, mostrou o seguinte, poxa, isso aqui. Quer dizer, Deus não olha o exterior. O nosso exterior não comove, os nossos gestos não impressionam. Mas o coração contrito que não sabe. Eu jamais prestarei. Amém, irmão? Amém. Vamos orar aqui com o nosso coração. Um abraço para a nossa igreja, para vocês. E vamos um dia visitar lá. Né? Vai ser um prazer receber lá. Né? Essa garotada indignada, que não foi muito indignada. E tudo aquilo que nós sonhamos, Deus proveu. Tudo aquilo que nós sonhamos, Deus proveu. Mas eu sei que Deus fala. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.